3.000 tanques com 976. A 3.1.3, chame Recife, 1.2.5.1, alterna 1.3.3.2.5. 1.3.3.2.5, ó. A 076, desce para 2.000 pés, ajuste na 014. 2.000 na 014, eu vou na 076. Azul 4209, chame Recife, 1.2.5.1, alterno 3.3.2.5. 251-3.3.2.5, 4209, chama boa noite. 1.0.7.6, redução para 1.9.0.9, tráfego 12 horas 9 milhas, largo 3.2.1. Reduzido para 1.9.0, vou 1.0.7. Salvador, Xené 6224, informação do senhor. Do 24 está pronto para cópia. Afirmo. Do 24 pronto para cópia. Fiquei só um minutinho, aguarde. Claro. 40 Natal. Escuta. Meia autorizado ILS XY na zero, reduzindo para 1709, reporte estabilizado. Reduzindo para 1709, reporte estabilizado, vamos dar 71 340 Natal. Livre até o ponto de espera da 1-0, via Juliette Alfa, chama pronto para decolar. Juliette Alfa não está interditado mais ali? Não, negativo, está aberto. Pegar. 3178, a sua escuta passou o externo estabilizado, baixar travado. 3178, livre pouso, pista 10, o vento 1,00 graus, 1,00 mais. Estabilizado o pouso, 3178. Oi, o objetivo 047. Prossiga. Devido a esse tempo aqui, tem passageiro agora que precisa, quer desembarcar. Eu vou ter que retornar pro Finger. Só um minutinho que eu vou ver se vai ter que voltar pro 3 mesmo ou outra posição. O que pela programação aí pra ela, que aguarde. Aguardando, Mestre 47. Salvador, Rio 5972. Zero sete meia, confirma estabilizar. Negativo, estabilizando, 076. 076, completa aproximação, torre 1186. 26, vamos lá. A 3, 6747 está autorizado, esquerda, portão 3. Está pesado, achar travado, uma mesa externa. Excelente, aguarde autorização de pouso. Aguardando, 077. O M6747 autorizado, esquerda, portão 3. É 747 na escuta? Escuta, prossiga. Está autorizado esquerda, portão 3. Autorizado esquerda, portão 3, objeto 6747. Me quando pronto para novo acionamento, ok, o 747? Chamará pronto, objeto 6747. 3178, solos 21, no livro à direita. Táxi Alfa, Juliette, portão 5, mantenha a minha escuta. Tem Alfa. Juliette, portão 5, mantendo a sua escuta. O da 3 1978. É o 76 livre pouso, Ventura 20 graus, 10 mais. 20 pouso, 10, vou no 076. 224 Aracaju, eu guardo de corpo, um minuto. Gente, observa a passagem da aeronave agora na curta final, após ela ali mantenha. Ativa os 24, táxi na minha escuta, na Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette para o 62, é uma coisa muito boa na 0700. Decolagem, o 3305, vento 120 graus, 8 nós. Sinal 72 para cópia. Positivo. Autorizado, Galeão 320 Lima, na Perisque 50. Decola da 1-0 com curva à direita, na saída da El, Leda e depois voa Bidev. Aciona 5114 e o controle 19 desceu a 8. 320 para o Galeão, Rio 5972, com decolada no 0, primeira curva à direita. Para o Uísque 50, saída da El, Leda e depois Bidev. Transponder 5114, controle 398. Correto, chão pressionar. Já está pronto o SPEC azaramento. Sim, o TAS 3 está autorizado, chame táxi. Gonçalo, poderia confirmar para o 3078, é o gate 5? Sim, confirmativo. Tá bom, então, obrigado. T05, decolou 26, controle 19-8. 19-8, tá 33. Fiador 24, ponto a cópia. Pronto. Autorizado Caju 190, voo direto, decola da 1-0, curva esquerda, saída Puca, Jamo e depois Aracaju, aciona 5-1-6, controle 19-8. Autorizado Aracaju, 90, decola 1-0, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. O transporte 5-1-6, controle 19-8. O sinal é 224. Correto, chama para acionar. 224. vai questionamento aqui, né? 6224. Tá autorizado, chame táxi. Autorizado, mandou o espaço. Passaria o 224 na cópia? Passaria o 2224 na cópia? Salvador Rio 5972 para o táxi, estamos com 3 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternativas em Guarulhos. O táxi até o ponto de espera, chame pronto para decolagem, Rio. Táxi até o ponto de espera, remaremos, Rio. Recife 12545, alterno 2085. Porra, 6747. 6747, possível. Infelizmente tem alguns passageiros que quiseram descer aqui, não prosseguir no voo. É, você pode confirmar se a gente precisa fazer uma DLA, alguma coisa aí, até que hora está tá válido aí, o plano que você tem na mão, vem? É, o plano que eu tenho, no início aos 15, são 32, teria uma meia hora aí de validade do plano. Ah, tá bom, a gente vai coordenar com a companhia aqui, muito obrigado pela compreensão, até mais. É, tem um ativo, se for ultrapassar aí mais de 20 a 25 minutos, o ideal é que mande a DLA para evitar qualquer atraso depois, ok? Valeu, obrigadão, hein? Tá, eu tô ouvindo nada, tá muito baixo. Melhorou? Melhor agora, possível. 1405, autorização Brasília. Ok, tem um plano seu aqui, mas tá vencido já há um bom tempo. É, foi feita a DLA desse plano, Rodrigo? Também há um bom tempo foi feita a DLA, é, agora para os 30. Aqui, para 00 e 30, aguarde cópia um minuto. Aguardando, obrigado. Rio autorizado, alinhar de decolar, o vento 120 graus, 12 graus. 405, para qual pena? Prossiga. Autorizado Brasília, nível 360 na Peugeot 117, decola da 10, curva à direita na saída Gole, transição Ofito. Aciona 5057 e o controle 119 decimal 8. Autorizado Brasília, 360, Peugeot 17, 10, direita Gole Ofito, 5057, 198, está no 08, pushback, mano. Autorizado, Chamber Tanks. 405. Plano de Zita, uma milha à esquerda da chegada? Negativo. Nada pode. Sim, está uma milha afastada à esquerda da chegada, mantém a proa de ETAP. Após Duna, descendo para 2010, ajuste na 014. ETAP Duna para 2000. 1004. Obrigado. Salvador, Rio 5972, decolando seu escuro. Rio 5972, contato radar, voo 320, está presente, está autorizado Leda. Está presente Leda, 5972 da Rio. Firma no ajuste 1014 para o objeto. Afirmativo, 1014 é o objeto 5716. Obrigado. Objeto 5796 está autorizado, ILS-XA, pistão na 0, reporte estabilizado. Chama de estabilizado o objeto 5796. Para táxi, 105, 2 horas, Salvador. Autorizado, chame no ponto de espera pronto para decolagem, o 6224. 0-7, estamos prontos, 6224. Autorizado a linha de decolar, 120 graus, 10 mais. Decolando 10, final 1224. Salvador é gol 1405, 03 no COD, 340, com 5 de prototipo. Livre do táxi, chame no ponto de espera pronto para decolar. Chamar, pode. Jet 5796, complete aproximação, torre 1186. Obrigado, bom dia. Grato. Web Jet 5796, fui aliás. Jet 5796, continua a aproximação, a autorização de pouso. Guardarei. Rio 5972, chame Recife 125, 1 alterne 13325. Chama Recife 125, 13325, Rio. P224, fora só. P224, sua decolagem foi aos 43, contou 198. 198, boa noite. 57 no meio, livre pouso, 120 graus, 10 mais, 57 no meio. Livre pouso na 10.